Sejam bem-vindos a mais um quinto episódio do Esquisitos, começando mais uma voltinha a temporada, pela mesa, né? Mais uma temporada, né? Uma curta temporada aí, é o que dizem, né? De grandes atrações, em curta temporada pela sua cidade. Dessa vez, como quem apresenta é quem puxa, sou eu puxando. Quem é o Game Master, né? O Game Master, exatamente. O dono da bola sou eu. Então, preparei hoje um joguinho para os meus colegas. Porque se você não sabe, o Esquisitos é o novo, porém não tão novo mais, podcast bônus do Jogabilidade, que tomou o lugar da Linha Quente, que é onde a gente faz mini game shows, um game show gerido por participante a cada episódio, né? Inventado, trazido, pensado, criado, articulado por participante todo mês aqui. Mais um programa trazido a você por você mesmo, né? Então dê uma palminha nas suas próprias costas aí pelo seu grande feito. Muito obrigado por apoiar essa iniciativa. Essa iniciativa chamada Jogabilidade. Exatamente. Como disse, eu, André Campos, sou o mestre do jogo hoje, mas para que um jogo aconteça, nós precisamos de participantes. Precisamos de nossas aventureiros, nossas cobaias aqui hoje. De jogadores. Não, aventureiros e cobaias hoje, que são... Eduardo Sushi, pronto pra ação, meu capitão. Porra, caramba, eu ia falar isso. Você acredita? Rafael Kina vai ser porreiro, meu brigadeiro. Fernando Tengu, pronto pra perder de novo em mais um jogo. Olha só, é verdade, estamos com um placar, até agora tivemos 4 jogos, né? Não, mas não tem que ficar contando tem. Esse negócio, não. Não tem. Só fala isso porque... Mas não tem que contar, nós não. Nós tivemos até agora 2 vitórias do Sushi e 2 vitórias de um tal de André Campos aí, um jogador que tá despontando aí em qualidade. Roubando o teu... Mas que infelizmente não vai ganhar hoje, porque está apresentando o programa. O jogo ainda é de qualquer um, né? Uhum. Nós teremos isso aqui até o fim dos tempos. É verdade. Quando a gente tiver 100 episódios, vai que eu, André, a gente continua com 2 pontos e você dispara. Vai que você ainda tá com 50 pontos cada um, que eu acho mais plausível. Mas é, então hoje teremos aqui um jogo um pouco diferente. E dou as boas-vindas a vocês, nobres aventureiros aqui, a este belo castelo que vos recebe. O castelo do Roguelike. Não é possível, o André vai transformar o podcast em roguelike agora. Pra você ver, a coisa que a gente mais gosta aqui na Jogabilidade, que é roguelike. É, sim. É o que a gente vai brincar aqui hoje. O cerne do game show é uma coisa muito simples. São 10 a 15 perguntas ali, vamos ver o que vai acontecer. As perguntas vão ser feitas para todos, então todo mundo vai responder junto, né? Vai escrever a resposta na lousinha e todo mundo pode pontuar junto também. Com o diferencial, com a complicação, que se você errar, você perde todos os seus pontos. Que legal. Você pode se abster de responder. Ah! Por 2 perguntas consecutivas. Só 2, André? Se você ficou por 2 perguntas, na próxima você é obrigado a responder. Então não é 2 no total, é no máximo 2 seguidas. Seguidas. É. Se você respondeu a próxima, aí você tem direito a se abster mais algumas ali. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você comentou que é de 10 a 15. É. Então o número não é fixo. Não é fixo, eu vou sentindo ele. Ah, entendi. Na medida que a gente vai indo. É que eu achei que tinha uma regra aí que podia encurtar ou alongar o jogo. O tempo que o podcast tá dando. É, a gente vai vendo como é que vai indo aí. Como é que vai avançando. Porque eu falei que é roguelike, né? Vai que tem um negócio exato. Aí. Exato. E aí nós vamos ter uma fase inicial que eu já vou revelar pra vocês de aquecimento. E as 2 pessoas que fizerem mais pontos na nossa fase principal vão para uma terceira fase final de duelo para decidir o grande vencedor. Meu Deus. Do nosso jogo de hoje. Então, começamos aqui passeando pelo castelo. Estamos aqui num belo jardim, né? Que não apresenta perigo a ninguém. Vocês podem ficar tranquilos que vocês estão a salvo por enquanto. Ninguém vai correr risco de perder nada. André, eu sou alérgico a pólen. Ih, o Rafa morreu, gente. Já perdemos o jogador. Nesse momento, nessa fase introdutória, só um aquecimento. Vai ser, na verdade, uma fase pra vocês coletarem seus power-ups. Como vocês podem ver aí nas árvores, nós temos frutas suculentas. Frutas power-ups. Frutas power-ups pra vocês coletarem. Mas pra coletar essas frutas, eu vou fazer 5 perguntas para a turma. Eu tenho 5 power-ups pra oferecer. E quem responder corretamente leva o power-up. Pode ser que tenha uma pessoa que leve os 5 power-ups aí. Mas se... Eu não pensei no quão desbalanceado isso vai fazer o jogo como um todo. E se todo mundo responder assim corretamente? Eu acho muito difícil, porque vão ser perguntas relacionadas a números. números, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre um número, um valor, uma data. Ah, e quem se aproximar mais... E quem se aproximar mais, acerta. Entendi. A não ser que, sei lá, os três acertem em cheio, né? Tem como cravar, tem algumas que vai ser mais fácil de cravar do que outras. Mas vamos ver. Vamos ver como a gente se sai. Talvez eu possa criar mais power-ups se mais pessoas aí acertarem ao mesmo tempo. Ok, interessante, interessante. Vamos lá pra essa fase inicial, onde vocês vão coletar power-ups que serão muito úteis pra vocês na fase principal do jogo. Uhum. Então vamos lá, pra todo mundo responder ao mesmo tempo, lembre-se, quem se aproximar mais do número da resposta correta, marca o ponto, não interessa se estiver abaixo ou acima, né? Pode passar ou tá antes do número. Por enquanto, ninguém perde ponto. Ninguém perde ponto, porque nesses estamos... cinco primeiros. É, estamos num pomar mas que não apresenta ponto. Risco pra ninguém. Não ganha ponto, só ganha power-up por enquanto. Ah, que você falou, ganha o ponto, você falou. É, ganha o power-up, desculpa, é. Vamos lá então, para a primeira pergunta, que é a seguinte. O PlayStation 2 continua sendo o console mais vendido de todos os tempos. Qual o número de vendas oficial mais recente divulgado em novembro de 2024? Vejo olhares de confusão. Eu fui com muita certeza no número e agora tô tipo, será? Tá aqui, né? Tá aí. Eu vou confiar no meu instinto, eu aprendi isso com as músicas. Tal qual o Goku do Dragon Ball Super. Exato. Instinto superior. Ih, o cabelo sujo tá ficando branco. Ah, não. Vamos fazer então no sentido horário. Começando pelo Tengu. Tá bom. E cada um vai revelando as suas respostas. Tengu, por favor, qual você disse aí? 100 milhões de unidades. 100 milhões de unidades. Rafa. 400 milhões de unidades. E você, Sushi? 196 milhões de unidades. Porra. Quem ganha o nosso primeiro power-up é o Tengu, porque a resposta correta é 160,63 milhões. Não, eu acho que eu sou mais próximo. Eu acho que o Sushi tá mais próximo. Não, é. Ele... Não, eu desço 30, o Tengu sobe 60. Pô, matemática é muito difícil, né? É. Caralho, André! Quem leva o nosso primeiro power-up é o Sushi. Porque a resposta correta é 160,63 milhões de unidades vendidas. Um pouco distante de 400, Rafa. Ah, a gente tenta, né? Eu ia estar 600, eu abaixei. Sushi. Oi. Você vai botar a mão no saco e escolher um dos power-ups. Caralho, é físico, gente. Uou. Não revele seu power-up para um amiguinho. Se você quiser ver o seu power-up, você pode. Gente, só pra vocês saberem, eu coloquei a mão dentro do saco do André, do saco do André e puxei um papel. Não é verdade. Meio desconfortável. É, okay. É meio transparente, então cuidado pro amiguinho não ver também. Ok, ok, ok. Tá escondido aqui, tá escondido aqui. Próxima pergunta, então. Vamos ver quem vai marcar. Contando todas as séries, subséries, spin-offs, mas excluindo coletâneas e remakes, quantos jogos existem na série Mega Man? É contando todas as séries, subséries e spin-offs, né? Isso, mas sem remakes nem coletâneas. Tá. E aqui eu incluo jogos de celular, jogos lançados pra computador exclusivamente. Pior que eu lembro de ter visto já esse número em algum momento. Jogos lançados apenas na China. Tengu. O Tengu, ele não tá indo no feeling. É. Nem a gente aqui. É um homem da lógica. É que eu tô tentando puxar de uma memória que eu já li isso, porque a Capcom todo ano ela revela as séries mais vendidas dela, né? Uhum. Eu lembro que em algum dos anos eu, de curiosidade, fui ver quantos jogos a série tem. E quantos tinha? Fala pra gente. E eu fiz um chute, você vai descobrir daqui a pouco. Ele responde. Tá, eu tenho um chute. Ok. Então vamos lá, Tengu. Quantos jogos você acha que o Mega Man teve no total? 40 títulos. 40 títulos de Mega Man. E você, Rafa? Eu acho que foram 69 títulos nice. De Mega Man. E você, Sushi? 79. Porra! 79. Com 79 títulos de Mega Man, o Sushi leva o nosso segundo power-up, porque a resposta correta são 110. Porra! E eu achei que eu chutei alto. Caralho. Sushi, bota a mão no meu saco e pegue mais um power-up. O Sushi vai pegar todos os power-ups, André. É bom vocês acertarem, quem sabe. Fala o que eu sei aí, tipo, sei lá, minha data de aniversário. Vamos lá. Próximo, então, aqui. Muita atenção, hein? Um botão é um interruptor que opera num sistema binário, pressionado ou não pressionado. Levando isso em conta, e sem olhar, tô de olho em vocês. Quantos botões possui um controle DualSense de PlayStation 5? Botões. Todo mundo calculando, fazendo seus cálculos. Ok. Tengu, quantos botões tem no total num DualSense de PlayStation 5? 17. 17, disse o Tengu. Será que eu contei errado? E você, Rafa? Eu contei 18. E você, Xi? 18. O Tengu cravou que são 17 botões. O touchpad não conta? É, o touchpad são dois botões. É um botão apenas. Eu dei uma pesquisada. Não. Mas, calma. 4 de pad, 4 face buttons. Isso. 4 gatilhos, botões de cima. Não, 2 apenas, porque 2 são analógicos. Como assim? 2 são analógicos, não são botões. O R2 e o L2 são analógicos. Isso, não são botões. Então seria 10 agora, aí clicar os gatilhos, mais 2. 2 analógicos, L3 e R3, 1 do touchpad, 4 centrais, o share, o options, o PlayStation e o microfone. Uhum. Ah, eu esqueci do microfone. E 1 touchpad. Eu contei o microfone, talvez o que eu errei então foram os gatilhos. Sim. Uai, então como é que eu cheguei no 18? Não sei. Porque você contou os gatilhos e não contou do microfone, que nem eu. Eu contei no microfone. Ah, então não sei. E contei os gatilhos. Eu contei os gatilhos, mas não contei o microfone. Eu contei os analógicos também, dá pra contar os analógicos? Com analógico dá pra contar. Bom, mas o Tengu levou. O Tengu acabou. 17 Bota botões. Bota a mão no saco do André. Ah, e Tengu botou a mão no meu saco, galera. André, seu saco tá rugoso, né? Tá meio rugoso. Acontece. Acontece, né? O frio às vezes faz isso. Tengu, tem um cuidado para as pessoas não verem, é meio transparente. Tá bom. Beleza. Temos mais 2 perguntas, 2 power-ups. Podem ir pra qualquer pessoa aí. Próxima pergunta é a seguinte. Qual é, atualmente, a nota oficial no Metacritic, dos jornalistas, no caso, para o jogo Cyberpunk 2077, versão de PS4, lançado em 10 de dezembro de 2020. Atenção, versão de PS4. Então, se é de PS4, não tem nem os DLCs, né? Não, saíram pro PS4. A versão dos jornalistas, né? Isso, a nota dos jornalistas. Tem um número na minha cabeça, chutei, esse aí. É, ok. Eu chutei um número aqui também. Eu chutei um número. Vamos ver, então, o que, que você chutou, Tengu? 76. 76 é o chute do Tengu, Rafa. 53. 53 é o chute do Rafa. E 64. Com 53, o Rafa é o mais próximo da nota real, que é 57. Olha aí. É bem baixa, né, galera? Vamos lá, então, Rafa, põe a mão no saco. Eu achei que devia ser mais baixa. Aí, finalmente, tô botando a mão no saco do André. Eu chutei um pouco mais alto, porque as notas são infladas, né? Exato. Sim. A minha lógica foi essa também. Então, mas eu iria chutar 20. Uau, aí eu chutei não. Inflado, foi 50, não entendeu? Existe jogo 20, fora os, tipo, bucha do bucha. É. Mas com atualizações e o DLC, as versões de PC e o console da geração atual, tá tipo 80 e tantos já. Vamos para a última pergunta. Feliz que todo mundo tem pelo menos um power-up. Para a última pergunta então, galera. Vamos ver se vocês se aproximam desse número meio absurdo aqui. Não sei se é um número absurdo, talvez seja um número baixo, não sei o que eu tô falando. De acordo com o SteamDB, quantos jogos existem no total no Steam até o final de 2024? Uau, o Sushi deve saber essa. Ele faz o rodízio? Eu tenho só uma média de quanto coloca por ano nos últimos anos, mas isso deu uma inflada bonita depois que o Steam liberou geral pra... Sei lá, paga $100 e você publica. Depois que eles fizeram isso, tipo, o número salta ridiculamente. Quantos jogos tem no Steam hoje em dia? Essa é a pergunta. Não hoje em dia, até não, o final, até o final de 2024, ok. Porque, né, todo dia tá adicionando mais e mais aí. Não, eu tô maluco. Quero saber depois quanto foi seu primeiro palpite de maluco. Com medo é foda, né? O medo... o medo nos paralisa, Tengu. Como diria o Max Payne, é o medo que dá asa aos homens. Ou qualquer porra do tipo. E é o pai do empolgamento. Foi, Sushi? Tá fazendo os cálculos do Sushi. Tá fazendo conta, pô. Eu vou... Fazendo a fórmula de Bhaskara. Regra de 3. Isso. Eu chutei um número que foda-se. Eu fiz um monte de cálculo. No momento de conta, tá foda, vou chutar isso aqui. Vamos lá então, Tengu, quanto você chutou? 80 milhões. 80 milhões? Caralho, Tengu! Milhões! Milhões. Eu acho que no Itil não tem isso. Tengu, o meu alto que eu falei, cara, eu tô maluco, era 500 mil. Nossa. Eu falei, cara, 500 mil é muito, não dá. 500 mil é muito, de fato. Ah, então eu chutei 30 mil. 30 mil. E você, Sushi? 60 mil. Com 60 mil, o Porra. Sushi vai levar nosso último power-up, porque a resposta correta é 164.313 jogos. É pouco. Parece pouco. É menos do que alguns milhões. Porra, 300 milhões. É pouco. Estamos começando a segunda fase com um pouco de desbalanceio aqui. Cada um acertou uma. Cada um. É isso. Cada um levou pelo menos um, né? Mas Sushi tem 3. Então... Eu pensei, deve ter uns 1.000 jogos por ano. É 10 mil ano passado. Porra! Prosseguindo o nosso passeio no castelo, agora nós estamos numa torre muito perigosa, com plataformas de pouca confiabilidade. Quem cair, morre, tá? Só quero dizer isso aqui. Pra sempre. Pra sempre. Não, mentira. Quem cair, volta do começo, né? Então... Exato, Só perde os pontos. Sim. Mas tem que subir de novo, apenas. Mas é muito perigoso, hein, galera? Então vamos tomar cuidado aqui. Dito isso agora, pode chutar, gente. Porque a gente tem tudo zero mesmo. Mas aí, aquilo de novo, né? Todo mundo responde. responde. Pode se abster de responder por duas perguntas consecutivas, mas aquilo também, né? Não tá pontuando. Uhum. Seus amiguinhos vão poder pontuar, supostamente. As perguntas agora de pontuação vai ser a mesma dinâmica de quem se aproxima mais? Não, ou... não. Não, ok. Agora é a resposta exata. Beleza, beleza. Vamos lá, então, para a primeira pergunta aqui. Qual é o nome do jogo de cartas colecionáveis mais popular do universo The Witcher 3? Todos responderam? Uhum. Sim. Sim, senhor capitão. Tengu. Gwent. Rafa. Gwent. Gwent. Todos responderam corretamente. Então, e escreveram, todo mundo escreveu certo, hein? Todos marcam e escreveram corretamente, exatamente, peraí. Todos marcam e avançamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Em sua obra-prima, o artista e poeta Projota descreve uma partida de Street Fighter contra sua parceira amorosa, recheada de inuendos sexuais. Ele joga de Ken e ela joga de Chun-Li. E, de acordo com ele, se ela ataca, ela pula e vem. E ele sempre responde com um golpe específico. Qual é o golpe? Caralho, vai se fuder. Porra, pior que eu... Pô, a gente analisou essa música no Genius. Como é que a gente não lembra disso? Quer dizer, eu não lembro, pelo menos. Ela pula, ela vem. Você vai querer perder seus pontos, Sushi? É, tá, um ponto. Eu acho que dá pra riscar. Tô gostando do espírito empreendedor do Sushi. Posso escrever errado, mas se vocês entenderem o que eu tô querendo dizer? É, possivelmente, vamos ver. Ai, chutei, né? Tô gostando de ver todo mundo chutando aqui, todo mundo... né, engajando com a obra do Projota. Assim, tá empatado. É como se a gente tivesse todo mundo com zero ainda. É. Basicamente. Mais ou menos, né? Porque se eu perder e você ganhar, por exemplo, você fica dois na minha frente. Vai todo mundo errar, tá tudo bem. Tá bom. Vamos ver então se vai todo mundo errar. Tengu? Hadouken. Hadouken. Shoryuken. Shoryuken. Shoryuken, porque ela pula, ela vem, né? Então, exato, ela pula. Exato. Quem pula, toma Shoryuken. Exato, essa foi minha lógica. Faz muito sentido, não é? Mas não, não é! Não é. E também não é Hadouken. É. Nas palavras de Projota, a Tec-Tec-Tec-Tec-Tugen. Se tivesse chutado Tatsumaki sem Pukyaku, podia ganhar. Podia ganhar. Não. É a Tec-Tec-Tec-Tugen. Porra, mas ela pulou. Exatamente. Porra. É isso que dá raiva. Porra, Projota, cria toda a situação estratégica para o Shoryuken. Ela pula, ela vem, Shoryuken. Entendeu? Exato. Até o som ia... Porra. Isso é verdade. Mas assim, até aí todos os golpes rimam. Todo mundo zerou. Tá igual, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém perdeu nada. Você fala, na 15ª questão vai estar todo mundo com zero. O negócio é que tá todo mundo junto. Exato. A gente tá junto com o Soglike. É o pique, a gente tá escalando junto. O sindicato dos jogadores formando. Isso. Vamos lá então pra próxima pergunta. É a seguinte. Em Undertale, apesar de inúmeras pequenas variações, existem três rotas principais que o jogador pode seguir, dependendo das decisões que tomar ao longo da história e combates. Como essas rotas foram famosamente apelidadas pela comunidade? No caso, as três rotas. Duas são mais fáceis, a terceira eu não sei. Então, a terceira que eu não sei. Ah, vou chutar, né? Tem com zero ponto? É, ser um ponto, é verdade. Não tem nenhum ponto, na verdade, ele. Chutar, né? Ou vou fazer um chute aqui, ousado, tá? Tão ousado que eu tenho certeza que eu errei. O pior que a terceira vai ser alguma piadinha que eu não vou saber. A rota do Sans, bota aí. É, tipo, alguma coisa nesse sentido, assim, com, talvez com o nome de algum personagem, sabe? Eu fui numa parada sem graça que a comunidade não vai ter apelidado disso. Tengu. Tengu. Genocida, pacifista e neutra. Uhum. Era o que eu ia chutar. Certo. Mas eu chutei pacifista, genocida e true pacifista. Uhum. E você, Sushi? Eu coloquei genocida, pacifista e mista. Mista. Olha só, todos foram meio que pelo mesmo caminho, mas só um de vocês marca ponto. Que é o Tengu. E é o Tengu. Porra! Ei. Não, é faz sentido. Porra, não devia ter chutado true pacifista. É porque a true pacifista, na verdade, é a pacifista e o que você chamou de pacifista é a neutra. Porque se você uhum. é meio pacifista, já é neutro. É. Próxima pergunta, então. Tengu é o único que tem o que perder agora, porque Tengu tem um ponto. Ai, meu Deus. E Rafa e Sushi estão zerados. Vamos para esta próxima pergunta, que é a seguinte. Qual o nome da icônica arma empunhada por Sephiroth, presente, inclusive, em outros jogos da Square? Eu sabia o nome dessa por causa de Smash Bros. E não vou lembrar. Ah, dito isso, eu posso chutar, né? Novamente, não tenho nada a perder. É verdade. A não ser nossos grilhões, Rafa. É verdade. Juntai-vos, povos famintos do mundo. Tengu, qual a sua resposta? Masamune. Rafa? Porra, eu chutei Masamune. Não, eu chutei Muramasa. Porra, Masamune. E assim, ó, o foda que não vale que Muramasa é nome de uma arma também. É, então, é só... Tengu e Sushi pontuam com Masamune, muito bem. Tengu com 2 pontos, Sushi com 1 ponto. Rafa com 1-0. Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Estou a chorar aí. Em Disco Elysium, qual é o nome da habilidade que representa a sua imaginação, intuição e a capacidade de falar com objetos? Pode colocar o nome em inglês ou português. Acho que eu sei. Rafa, eu vou arriscar, Ó, tenho que estar arriscando com 2 pontos na reta. Eu não vou participar desse podcast, gente. Eu não tô jogando de novo. Ai. Mas o que você jogou, você encontrou. Não, né? Encontrei, mas não faça menor. O André podia ter perguntado a da cidade, né? O nome da cidade? O de sentir a cidade. Ah. É que tem um atributo que é o de sentir a cidade. Eu acho que eu lembro esse. Sabe que é foda? Esse foi o meu atributo principal quando eu joguei. De sentir a cidade? Não, de conversar com objetos e tal. Só que eu esqueci o nome agora. Eu lembro que tem um nome chique. Mas todo mundo já escreveu, André. Eu não vou responder. Não vai responder? Não. O Sushi quer preservar seus pontos. É que eu não lembro. Ponto. Eu realmente não sei nem o que chutar. Uhum. Então, Tengu e Rafa responderam. É, assim, o meu tá errado, tá? Mas eu não tenho o que perder. Tá. Tengu. Inland Empire. Rafa. Intelecto. Eu ia colocar Inland Empire e eu pensei, acho que não é isso não. E é isso aí. Né? Talvez seja, mas talvez não seja. Nada. Mas seria o meu chute. Tengu, infelizmente seus 2 pontos vão virar 3. Yes! Porque eu tinha até escrito Empire. Inland. Aí eu, pera, acho que não é Empire. Aí eu desisti. Porra, tá vendo o medo? O medo acaba com a gente. É, mas Tengu, é bom ter medo. Tenha medo, Tengu. Pelo bem dos seus pontos. Tá com 3, agora é muito. Vamos lá pra próxima. Temos Tengu com 3, Sushi com 1 ponto, que preservou aí, se abstendo. E o Rafa com nenhum ponto ainda, mas tudo pode mudar. Vamos lá para a próxima pergunta, que é... Em Hollow Knight, um vasto reino se esconde logo abaixo da pequena cidade de Duffmouth. Qual é o nome desse reino? Eu não lembro o nome de nenhuma região. Eu vou pular essa. Eu só lembro do apelido do lugar, não lembro o nome do reino. Vou me abster. O Silksong tá em português também, né? Inclusive. Não. Tá. Português certo. Do Brasil. É? É, só mudar nos idiomas. Eu fui mudar hoje e não tinha português. Ah, o meu entrou em português, inclusive. Ah, é? Tem. Até o pessoal tava zoando que tá marcado com dublagem em português. Ah, é? Exato. Engraçado. Peraí. Não sei se isso aqui vai valer como uma resposta correta. Esse é o jogo, então, né? Então, o jogo é não, esse. Não, é que eu não sei se... Eu ia falar isso porque se eu escrever o nome em português, mas eu não joguei o Hollow Knight em português, eu não sei qual que é o nome em português. Eu não saberia em português. Né? Eu vou chutar, foda-se, o medo! O medo acaba com a gente. É. Vai lá, Rafa. Hello Nest. Porra. E você, Steve? Eu esqueci, era isso, né? Coloquei City of Tears, que é o título da... Que é a capital. É, mas não é ela que o André tá falando? É não, o nome do reino. O reino, Hello a Nest. A capital do reino é City of Tears. É o reino. O Rafa pontua 1 pontinho e o Sushi perde o seu pontinho. Não lembro o nome do reino, só lembrei da cidade. Ó, o Tengu se absteve, hein? Tengu se absteve. Então, sim. Sua primeira abstenção. Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Em que lugar do mundo ocorre a apoteótica e rítmica, batalha final do final E de Drakengard, que conecta com o universo Nier. Eu espero não perder meu ponto. Vocês responderam? Sim. Tengu? Em Tóquio. Porra, boa, Tengu. Em Tóquio. Tóquio. Japão. É, mano, você precisa. Todos pontuam. É, porque o dragão fica empalado na Torre de Tóquio. Eu ia colocar em Shibuya em Tóquio. Mas só Tóquio tá bom. Já tá bom o suficiente. Então agora nós temos Sushi com 1 ponto, Rafa com 2 e Tengu com 4 pontos. Uau! Tengu com muito a perder. Ai, meu Deus. Mas muito a ganhar. Muito a ganhar também. Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Paulo de Campos ficou conhecido por ter supostamente sido a primeira pessoa a pagar R$4.000 pela edição brasileira do PlayStation 4. Qual era a sua alcunha online? Do Paulo? Do Paulo de Campos. Eu nem faço ideia de que história é essa. Sim, galera. Não faço ideia de que história é essa. Pode ler de novo, André, só um segundinho. Paulo de Campos ficou conhecido por ter supostamente sido a primeira pessoa a pagar R$4.000 pela edição brasileira do PlayStation 4. Qual era a sua alcunha online? Majin Torrinco. Pode botar aí. Você sabe, Tengu? Não. Eu não sei. Não vou chutar. Por que você não usou o power-up seu aí, hein, Sushi? É, tem 3 power-ups. Se eu tivesse um power-up que fala qual que é o apelido do Paulo. Pô, mas já que vocês pediram, eu vou usar o power-up, André. Ih, rapaz. O power-up que eu vou usar é força amiguinha a responder. Tengu, responde aí pra nós. Ih, rapaz. Caralho! Eu vou usar o meu power-up. Posso usar o meu power-up então? Que é o power-up de dica. Pedir uma dica? Ah, olha! Vamos ver se a dica vai. Vai ter que ser um ouvidinho do Tengu. É verdade, né? Ou se quiser mandar pra todo mundo, pode mandar também. Eu não li, eu não acho ruim, não. Não, mas aí acho que só o Tengu pode chutar, eu acho. Não, eu tenho um chute aqui. Vamos fazer assim: pode. Vocês escrevem então, e aí depois que vocês escreverem e não puderem mudar mais, ou pularem a pergunta, eu dou a dica. Ok, eu vou pular. Boa solução, André. Sabe que é o foda? Eu vou errar, mas eu quero falar, eu quero responder. Esse é o Game Show, é que você quer participar. assim, bicho, você tem pouco a perder, você tá só com um ponto. Poxa, tá foda-se. Exato. Boa. O apelido desse tipo otário. Né? Então a dica, Tengu, é o seguinte: seu apelido online tem um ar de nobreza e imortalidade, combinando realeza com algo que dura para sempre. Puta que pariu, eu sei qual que é! Não! Que ódio! Ah, o Tengu agora sabe qual que é também, porra. Eu acho que eu sei, né? Boa, sou obrigado a responder. É o quê? É tipo... Você vai falar agora, né, Tengu? Eu posso falar antes do Tengu revelar? Fala aí, qual é o seu chute? O Tengu não vai poder mudar mais depois. Sim, que eu falar. Exato, eu não posso mais mudar. Nem eu. É, porque desse tipo, Lorde Mortal. Não, é Lorde Eternal. Lorde Eternal, é... O que, que você colocou? Eu coloquei King Eternal. King Eternal. Ai, você, Sushi? Eu coloquei Paulo 4K, porque você não pode, você não queria responder. Paulo 4K, foda. Paulo 4K. Era Lorde Eternal, né? Então o Tengu perde seus 4 pontos. Meu Deus. Sushi, eu lembro da alcunha, mas eu não lembrava da situação. Puta, Sushi perde seu pontinho também. E o Rafa ganha. E o Rafa mantém. Não, sai ganhando. Tá ganhando o jogo, pô. É o Luigi. Sai na frente. Exato. Luigi wins by doing nothing. Ó, reviravoltas acontecendo aqui. Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Probotector era o nome europeu de que jogo? Qual? Como é que fala? Probotector era o nome europeu de que jogo? Esse eu sei. Eu vou me abster. Segunda abstenção de Rafa, hein? Exato. Na próxima já não pode mais. Eu vou chutar Probotector. Eu tenho um chute, mas não quero perder meus 2 pontos. Que eu vou chutar porque eu não perco nada meu. Vai lá. Tengu, o que você respondeu? Contra. Contra. Ah, nossa. Que coisa. Sabe o que eu ia chutar? Ah. Eu ia chutar aquele do homem bracinho. Bionic Commando? Bionic Commando, é. Bom chute. E você, Steve? Eu coloquei Robocop. Porque o Probotector me parece Robocop. Não, Tector, de robô protetor, não sei. Eu acho que tem alguma coisa de robô protetor nisso aí. Tem, mas... tem robô. Mas o Tengu marca um ponto. Oh, é contra, uau. Nunca tinha ouvido. Contra. Beleza, então o Sushi continua com 0, porque não marcou. E o Rafa mantém seus 2 pontos, mas agora, na Eu próxima... Eu sou obrigado a responder. É, obrigado a responder. Vamos lá para a próxima pergunta, que é a seguinte. Antes de descobrir o castelo invertido e o final verdadeiro, jogadores desavisados poderiam achar que zeraram Castlevania Symphony of the Night depois de derrotar que personagem que posava como o Rafa chefão final. Deu sorte demais. Não, sabe por quê? Eu não lembro o nome dele direito. Pior que eu lembro até de, tipo, tem essas letras no nome e tudo mais. Mas... Tá aí. E eu acho que se eu pedir uma dica... Ah, então você tem uma dica. Tem. É, se eu pedir uma dica, não vai me ajudar, porque eu não vou saber escrever. Tipo, eu sei, tipo, Ai, que droga. Ah, eu vou escrever alguma coisa aqui. Escreve alguma coisa aí. Ai, eu vou perder meus pontos. Ai, que ódio. Tengu. Richter Belmont. É Rafa. Shang. Sushi. Richter Belmont. Não é o feiticeiro? Não, era o chefe. O feiticeiro libera o castelo. É verdade. Ele libera o castelo. Pra ter um final falso, você derrota o Richter. Eu devia ter usado a dica. Como é que é o nome do feiticeiro? Cheft. Aí, eu lembrava que era com SH. Olha, mais uma reviravolta, porque o Rafa perde seus 2 pontos. E o Tengu fica com 2. O Sushi marca um pontinho. Nunca passei de 1. Exato. Tamo aí. Vamos lá, então, para a próxima pergunta, que é a seguinte. A franquia Silent Hill foi irreversivelmente arruinada pela popularidade do icônico monstro Pyramid Head. Antes disso, ele representava algo muito específico sobre a psique do protagonista James Sunderland. O que exatamente? Nossa, baita spoiler aqui, hein? Fica o aviso. É, bom, fica aí. Todos responderam? Sim. Acho que sim. É, fica o aviso, se você não quer spoiler Silent Hill 2, pula um minutinho aí. Talvez, é. Tengu. Seu desejo de ser punido. Culpa? Culpa entre... É, eu escrevi a vontade de ser punido. Sushi? É, eu coloquei a culpa de ter matado a esposa. Mas eu acho que... É por isso. Não, mas... É mas porque, é... especificamente, como é que fala? Carrasco. Um carrasco, né? Exato, é. Era o desejo de ser punido, especificamente. Eu acho que Sushi perde um pontinho. O Tengu tá com 3 de novo. Tengu com 3 pontos. Eu cheguei a 4 já. E o Rafa com 1. Mais muito. Próxima pergunta é a seguinte. Em Outer Wilds, o jogador está preso em um loop temporal de 22 minutos enquanto tenta desvendar os mistérios de uma raça alienígena extinta. Qual o nome dessa antiga civilização? Eu falei disso hoje. O foda é que a gente tem o apelido do Dresh aí. É, né? Mas, ó, lembra do nome em português, talvez? A gente deu um apelido porque o nome em português era engraçado, não era? Não? Porra, não lembro, na verdade. Não lembro. Pra você ver como que é o método Dash, que a gente expele tudo que a gente absorveu na gravação e não lembra de mais nada. Eu realmente não tô lembrando. Eu vou me abster. Vergonhosamente vou me abster, porque eu tô com medo de confundir com outra coisa. Ah, eu vou perder meu ponto. Eu acho que eu tô confundindo com outra coisa. Ah, não! Não tô conseguindo pensar em nada. Minha mente tá tipo... Exato, branco. Não, eu pensei num negócio, mas não é. Vai, pergunta aí, André. Calma. Tá. Mas quem não arrisca, não petisca. O que que é isso? Que nome é esse? Onde é que eu tô? Se eu escrever errado, tudo bem, né? Depende do... Né? É, do quão errado. É. Se for, tipo... Todas as letras erradas. Ó, só pra vocês saberem, depois dessa, nós temos mais 3 perguntas. Ok. Vai, Sushi. Arrisca alguma coisa e qualquer coisa tá sem ponto. Não vai ser isso. Mas eu imagino que... Não, sei lá. Pera. O Sushi tem dessas, assim, de ficar insistindo até a parada vir, assim. E sabe por que o Sushi tá perdendo hoje? Porque ele tá sem internet, ele tem... Eu não tô conectado. Exato, tá sem conexão. Chip da Elon Musk. Eu te olhar que eu escrevi, que toda vez que eu olho... Vai ter que ter um tempo aí, hein? As palavras falam, se comunicam. Tá recebendo informações aí do satélite. Caralho, que ódio, parece que tá na ponta da língua. Vou falar palavras aleatórias aqui pra te atrapalhar, Sushi. Bloodborne, Nemesis, Cthulhu. Aí vai que ele fala, mano. Exato. Lápagos. Vai brincando aí. Telestration, Gloomhaven, Citadels, Epic Quest. Ah, não consigo. Ah, foda-se, vai. Só o Rafa que respondeu? Não, o Sushi respondeu também. Sim, mas você vai primeiro. Não, mas é... Ah, tá. Então, o Rafa que você respondeu. Tengu se absteve, Rafa que você respondeu. Eu chutei Asari. Asari. Não, pois aí é Dead Space. Dead Space é Mass Effect. Ai, eu sabia que eu eu coloquei Manai, mas é... Ai, é alguma coisa assim. Tava perto, são os quê? São os Nomai. Nomai, porra, caralho, buceta. Eu quase falei Zonai, mas Zonai é Zelda. Exato. E o que que a gente chamava eles? Os normais. Os normais. Não é, no podcast a gente não chamava os normais. Não eram os normais. Não, a gente chamava, tipo, qual é o nome deles em português? A gente chamava... Não, isso era os lenhosos, aí tinha os leitosos. Os lenhosos. Exato. Mas quando a gente tava jogando, a gente chamava eles de normais. Pô, de nômade, caralho. É muito burro. Nômade, porra, essa era a dica, caralho, se alguém tivesse pedido. É. Caralho, eu devia ter pedido a dica. Pois é, Rafa perdeu o seu pontinho. Sushi continua zerado, Tengu agora está... Você foi mais 3? Mais 3 perguntas. Porra! Tengu tem 3 pontos. Uhum. Então tem a chance aí de se Tengu não... Não, ele se absteu uma agora já. Ele só pode se abster mais essa. É verdade. Em sequência. Vamos ver o que vai acontecer então. Tudo pode mudar. Uhum. Próxima pergunta é a seguinte. Em God of War 2018 e God of War Ragnarok, Kratos e Atreus recebem ao longo de suas viagens o constante auxílio do suposto homem mais inteligente do mundo. Qual o seu nome? Porra, isso. Esqueci. É difícil, né? Conhecimento, quem diria? Eu não sou o homem mais inteligente do mundo. É sim, Sushi. Ah, quando a internet não tá funcionando, é curioso. O chip tá fora do ar. O 5G tochado no cu não tá... Usou toda a banda pra baixar a Samsung. A Thalissa fica no quarto ouvindo e apertando o negócio que vibra no cu do Sushi. O código morto. Saquei tudo agora, saquei tudo. Pô, eu tava combinando com a Clarice. Se a gente fosse pro show do milhão, ela ficasse apertando um negocinho pra ficar abrindo meu cu. Mas tem que os dois, né? Isso que é o foda. Não, mas ela ia de minha acompanhante, sabe? Pessoa que fica ali, né? Fica na plateia. Pode? Ah, eu vim aqui com a minha amiga, Clarinha. Exato, entendeu? É verdade, é verdade. Ela ia ficar lá com o celularzinho assim, ó. Não, no sapato. Tipo, tem que estar tipo um negócio escondido. Não, no cu. Não, ela apertando. Ah, tá. Ela no cu também. Por que ela tá apertando o negócio ali? Não, Rafa, pode ficar no seu sapato. Ele, Não. Exatamente, metade da graça é essa. Sushi vai responder? Vai. Não, calma, eu tô pensando. A gente tá fazendo uma piada aqui e tá me distraindo. Ó, tem S mais 2 e você tem 2 power-ups, tem que gastar agora. Se me ajudasse em alguma coisa, eu teria usado. Não, o faz eu tenho que responder. Ah, eu tenho que responder. Eu já respondi. E o Tengu acertou, que essa é muito fácil. É, tão fácil que eu tô já preenchi também já. Pô, aí é foda, né? Pergunta de memória, vocês também, porra. Não é como se toda a pergunta... Exato, toda a pergunta. Não tem matemática aqui. Ai, caralho. Tá vendo? A de número foi melhor. De verdade. Sushi é número e música. Exato, número e música. Sempre disse isso sobre sushi. Números e música. Vai lá, não vou responder ela que eu não lembro, nosso filho da puta. Beleza, então, Tengu. A Mimir. Mimir. Mimir. Ah, e Mimir. Tengu e Rafa marcam. Tengu vai pra 4 pontinhos e Rafa marca 1 pontinho. Vamos para a penúltima pergunta, então, que é a seguinte. Lançado pela Bagatela de R$ 699,99, em 1993, esse console tinha, até o lançamento do PlayStation 5 Pro, o preço oficial de lançamento mais alto da história dos videogames domésticos. Qual é o console? Eu acho que eu sei, mas como eu acho que eu sei, eu vou me abster. Mas eu acho que eu sei. Vou jogar seguro. Tá na segurança aí, tô na segurança. Será que eu respondo? será que eu arrisco? Vai, Tengu, arrisca! Olha como é que deu certo pra mim, Tengu. Arriscar todas as vezes. É, né, caralho. Arrisca, eu tenho Tengu. Quase certeza que eu sei. Puta que pariu. Eu tô em dúvida entre dois. Eu tenho um chute, mas eu acho que não é. Vou chutar. Eu tenho uma outra opção. As revelações do sushi. Exato. Visões do sushi. Não, é o chipzinho. Vou colocar o que eu tinha apagado. E se for, vou ficar puto. Tá bom. Uhum. Justo. Rafa vai responder? Não. Rafa vai se abster também, junto do Tengu. Então apenas sushi responde, é isso mesmo? Isso. A minha opção final vai ser Philips CDI, mas meu chute anterior era Neo Geo CD. Eu ia chutar Philips CDI também. Posso falar o que você achava que era? 3DO. O Tengu teria pontuado. Eu lembrava que era algum console que usava uma mídia que era muito cara, não era? Mas... Não, ele era CD normal, mas é. Era... Mas o CDI, quando a gente gravou, ele não era tipo... A gente não tinha comentado que ele era tipo uns $700 também, uma parada absurda? Ele era absurdo, mas não era 700. Absurdo, entendeu? Eu não lembro agora o preço. Ele era absurdo dele, 500, mas eu lembro sabe? Que assim. Abaixo do 3DO tá o Neo Geo normal, que era 650. Qual que é mesmo? 3DO. 3DO. 3DO. Curiosamente, né, o PlayStation 5 Pro veio aí a 700 e agora já tá 750. Uau! Que legal. Pra provar que nada é tão ruim que não posso piorar. Então, ninguém pontua. Pô, perdi essa já, que triste. Então nós temos aqui Tengu e Rafa com pontos, o Tengu com 4 pontos e o Rafa com 1 pontinho. Yay. Indo para a nossa última pergunta. O que o Tengu pode se abster, então ele ganhou. O Rafa também pode se abster. Assim, mas eu quero responder, bora. Eu tenho que torcer pros dois errarem e eu acertar pra ganhar. O Gi pode empatar. Ainda pode ter uma reviravolta aí, pode, vamos ver. Pode. Uhum. A última pergunta é a seguinte. No clássico cult e cópia descarada de Twin Peaks Deadly Premonition, o agente Francis York Morgan faz sua investigação enquanto conversa constantemente com uma pessoa que o jogador nunca vê. Como ele chama essa pessoa? Eu nunca vi esse jogo, nunca joguei, nunca, não sei nada dele. Ah, eu vou responder. Responde, Tengu. Ah, eu vou responder. Eu vou pular. O Rafa vai se abster. É. Pra manter seu um pontinho. Pô, a gente gerou esse jogo em live. Não sei se a grafia tá certa, mas eu vou responder. Peraí, eu vou só um segundinho, gente, por favor. Pelo amor. Sabe que é o triste? Eu não sei código Morse. Nem assim eu saberia. Todos os puzzles de código Morse eu fico puto quando tem em jogos. Ah, mas só você pegar a tabelinha e ficar comparando quando tem jogo, né? Isso na vida real. Na vibração do cu. Então, né? Eu não sei. Mas no show do milhão, que eu e a Clarice vão fazer, vai dar certo porque é múltipla escolha, né? Entendi. Aí é só um ou dois. Bzz, bzz. Eu achei que o André ia perguntar o nome do chefe. E eu tô com ele na cabeça e tá na minha cabeça e não sai. O Jorge. O Jorge. Eu achei que o André ia perguntar o nome do chefe. Droga. Aí por causa disso, eu tô tipo Jorge. É no Dead Premonition que tem o melhor cachorro do mundo? Não, isso é no... Do D. Da From, né? Echo Knight 2. Echo Knight. Ah, uau. The New Nightmare. Ou uma coisa assim, eu esqueci o subtítulo do jogo. Mundo do Pesadelo. Você já escreveu, né, Tengu? Já. O Rafa não vai responder, né? Não. Eu posso pensar em voz alta aqui? Pode pensar em voz alta. Pode. É o nome de um cara. É tudo que eu lembro. Começou bem. É a Diane dele, né? Exato, porque no Twin Peaks é o nome de uma mulher. E nesse é o nome de um cara. Aí é o Francis York Morgan. E ele fala com o Tim Schafer. É o... Bota. Carlos Sekiro. Nemesis. Bloodborne. Elápagos. Eu já tô em último, Rafa. Arca. Me deixa. Eu vou usar uma habilidade, que é forçar o Rafa a responder. Mas eu nunca joguei esse jogo. Ih, vai ter que responder. Por que você não forçou o Tengu a responder? Porque ele já respondeu. Não, antes, em outra. Porque eu tava esperando ele ter mais ponto. Bem, então responde aí, porque aí eu vou pedir uma dica, né? Assim, eu nunca vi esse jogo, gente. É, aquela clássica pergunta que eu vou ficar puto quando eu ouvir. Provavelmente. Que vai estar na você, ponta. Você sabe. Você vai pedir dica, Rafa? Vai, mas vai esperar ele escrever, né? Ah, vai esperar. Ah, é verdade, né? Uhum. Yu Yu Hakusho, Mafia, Indiana Jones, Doom, Matrix, Prince of Persia. Sabe o que é o mais triste? Eu vou mostrar meu outro power-up pra vocês. Não perder ponto. E eu nunca usei, porque eu nunca fiz mais de um ponto. Eu pensei, é um ponto, não vou usar isso aqui. Mas eu fiquei surpreso porque tinha dois obrigar o amigo, um não perder ponto e duas dicas. As duas dicas foram pro Tengu e pro Rafa e os dois obrigar o amiguinho foram pro Sushi. Doideira. Ai, caralho. Sushi do Eu lembro da situação da história e o tweet, eu não lembro o nome. Tô com o nome na cabeça, mas é não de Twin Peaks, não vai ser. Ô, Sushi, eu tenho desculpa. Eu tenho TDAH laudeado. E agora? Qual a sua desculpa? Burrice. Não. Eu tenho problema de memória, de verdade. Covid longa. É Covid longa, de fato, Covid longa acaba com a gente. Pior que eu já tenho problema de memória pré-Covid. Só piorou, né? Será que você lembra direito? Você não lembra. Mas eu esqueci, né? É. E se eu esquecer que eu tenho problema de memória, será que ela volta? Ela volta. É assim que funciona. Pior que eu lembro que era um nome que não era tão comum. Não é esse nome, mas... Foda-se. Uhum. É a dica do Rafa. Eu vou pedir uma dica. O nome é um apelido carinhoso que poderia ter sido dado a um dos integrantes dos Trapalhões. Ai, caralho, lembrei. Filho da puta, você esqueceu, acertou, Tengu? Sim. Vou chutar aqui, então. Lembrei, caralho, é verdade, é isso aí mesmo. Vamos lá, então. Tengu, o que você colocou? Zack. É, eu botei Zack, porque é um apelido de Zacarias. É, e eu coloquei Gordon. Então, Tengu e Rafa marcam pontos. E o Tengu e o Rafa avançam para a nossa final. Ai, eu tinha esquecido que tinha isso. É, final. O que que ia acontecer se, por exemplo, o Tengu e eu errássemos agora e o Sushi errasse também? Eu não sei. Você tava, então, eu tava torcendo pra isso não acontecer. Mas que bom que não aconteceu. A final vai ser rapidinha. Vamos lá, porque agora os dois estão na sala do trono, prestes a pegar a coroa e o tesouro do castelo, mas vão ter que duelar numa batalha de... Tênis! Soletrar. Caralho, soletrar, não. Aí é complicado. Complicado demais, vamos lá. O lance é o seguinte, quem marcar 3 pontos primeiro... Quem marcar 3 pontos primeiro, então quem começar tem vantagem. Teria algum jeito de quem começar não ter vantagem? Não, a não ser que, tipo, quem marcar 3 pontos, o outro errar, entendeu? Então, quem marcar 3 pontos primeiro, mas acertando você marca um ponto, e errando você dá um ponto pro adversário. Ok. Ok. Então, vamos lá. Tirem no par ou ímpar aí pra decidir quem começa primeiro. Par ou ímpar. Mas pera. Ou quem marcou mais pontos na primeira rodada? Acho que quem marcou mais pontos então, melhor. O Tengu começa. Então, aí o Tengu tem vantagem. Eu começo. Tá bom. Vamos lá então, Tengu. A sua primeira palavra, lembrando, você pode pedir para eu dizer ela num contexto, né? Numa frase. Igual o Luciano Huck. Igual o Luciano Huck ou qualquer outro porra desse tipo. A sua primeira palavra, Tengu, é Yharnam. Porra! Yharnam. Pera, repete? Yharnam. Infelizmente, o Tengu está incorreto. Vamos dar um ponto para o Rafa. É Yharnam. Eu achava que era igual o Tengu falou. É Yharnam. Nam. Caralho, que nome complicado. Vamos para a próxima aqui, para o Rafa. Cachorro. Eu tô com medo de pronunciar errado, mas peraí, vamos lá. Reinhardt. Depende de quem? Eu tá bom. Dizer numa frase. Reinhardt. Correto. Eu gosto que o Rafa falou. Qual? O André, eu pensei no Overwatch. O André respondeu. Eu posso colocar numa frase. O Rafa, ok. Aí ele responde. Eu pensei que era do Overwatch. Próximo pro Tengu, então. Disgaea. D-I-S-G-A-E-A. Repete. D-I-S-G-A-E-A. Correto. Um ponto para o Tengu. Próximo para o Rafa. Sahasrala. Tá usando uma frase, por favor? O sábio ancião Sahasrala guiou Link em sua jornada. Eu acho que é S-A-H-A-S-R-A-L-A. S-A-H-A-S-R-A-H-L-A. Nossa, mas que nome desgraçado. Nome desgraçado. É. Que bom que eu não tava participando desse, que se o André manda essa pra mim, eu desmaio. Agora, então, estamos empatados. Uhum. Independente do que acontecer aqui, vai definir o nosso vencedor da noite. Tengu, a sua palavra é Groznygrad. Pede uma frase que eu... que eu quero saber. É, eu quero saber. Usa uma frase. Para destruir o Shagorod, Naked Snake precisou se infiltrar em Groznygrad sem ser detectado. Groznygrad. É isso aí, Tengu. Acho que mereceu, mereceu. Porra, Tengu, mereceu. Porra. Caraca. Porque assim, o André foi sacanagem esse nome aí. Que porra é essa? O Tengu revela, tava jogando o remake do 3 agora. Eu nasci lá. Impressionante. O Tengu é natural de Groznysgrad. Groznysgrad. Quem nasce em Groznysgrad é Groznysgraense. Eu só queria deixar claro que, né, porque as pessoas estão ouvindo isso no podcast, o André fez uma cara de impressionado. O Tengu respondeu. Eu achei que ele não ia conseguir. Essa foi pra fuder mesmo. Porra. Tanto Sahasrala quanto essa foram pra fuder. Porra, por um H. Gente, então, temos o Tengu como campeão? Oh, yes! Palmas. Finalmente! Olha, essa foi feita pra eu não ganhar, porque por mais que eu tivesse ido bem nas perguntas, esses nomes aí eu não sabia nenhum deles. Foi Yarna, você não ia saber? Só Yarna, porque eu joguei Bloodborne ontem. Ah, bom. Mas você lembrava do H, que era YH? Sim. Pra mim era Y. É, pra mim também. Às vezes em português é assim. Na tradução, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi massa, foi massa. Foi muito divertido, André. Diga aí quanto vocês pontuaram, né? É verdade. É. Se vocês conseguiram soletrar alguma dessas palavras. Exato. E nós voltamos mês que vem com mais um quiz do Rafa. É verdade. E eu já tenho ele preparado há muito tempo. Que é outro musical. Exatamente. Maravilha, pro Sushi ganhar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu fui humilhado nessa, tá?